360 pré-aprovado, aceita? Positivo. Autorizado Congonhas, nível 360, via Penzulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5420, coteja. São Paulo 360, Pesulu no meio, de cola da 10, curva direita da El, linda. Controle 208, acima 5420. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. dia, o Xaner 91855. 985, chamador Congonhas, 380. Afirmo. Pronto, cópia. Prossiga com a Delta. Poxa, 9185, autorizado Salvador Congonhas, 380. Rota conforme o plano, bridge, up Zulu no meia, bravo, até Zulu. Decola 1-0 com curva direita, no perfil da Dael, Leida pode, Leida voa bridge, intercepta aerovia. 5422, código transponder, controle opera 120.8. Autorizado 380 São Paulo Congonhas, falta do plano de voo. Estou falando da 1-0, curva direita da Eolê da Bridge, via Pesou 96 até a Brava Tazulão 208, 5422, 9185. Só complementando curva direita, após decolagem, o resto de planejamento confere. Chama quando o plano para o push back acionamento. Curva direita, chamaram, obrigado.